Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. O Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, o Jovem Nerd. E Ryan vs. Dorkman é muito melhor que Anakin vs. Obi-Wan. E aqui é Azaghal, anão mais famoso do que nunca. Por quê? Por quê? É. Quem viver, verá. Muito bem, estamos aqui para a segunda parte do nosso Nerdcast 54, 54B, sobre episódio 3. Nerdcast passado, se você não ouviu, foi sobre episódio 1 e 2, Star Wars, nossa semana especial. E agora vamos terminar com a parte final falando sobre episódio 3. Isso, temos a participação de Vince Glotto, Carlos Voltor e o Henrique, o Apocalipse, sabe lá Deus por quê, do Conselho Jedi. Do Rio de Janeiro. Exatamente. Henrique Granado nos presenteou com sua companhia e sapiência em Star Wars. Vamos aos e-mails? Canelada. Canelada. Muito bem, agora são nossos e-mails, recados importantes. This is Sparta! Começou a nossa campanha rumo a 300, dia 30 de março, nos cinemas do Brasil. Estamos fazendo uma campanha idiota. Uma campanha idiota sem sentido, que é o mais divertido. Exatamente, né? Afinal, quer dizer, depois que a gente conheceu vários nerds na JediCon, a gente se sente tranquilo em fazer essas campanhas, né? É verdade. Bom, então vamos fazer a campanha Grite no Cinema. This is Sparta! Muito bem, a gente já fez isso uma vez no Matrix Revolutions com o Mr. Anderson, welcome back, foi muito legal, vários nerds falaram que gritaram, vários nerds falaram que ficaram com vergonha e vários nerds falaram que ouviram pelo Brasil afora pessoas malucas no cinema gritando junto com o filme. Então vamos repetir, já que esta frase está na cabeça de todos nós já há tanto tempo, a frase mais testosterona do ano... É verdade, nós temos o Hot Site, onde lá você encontra ícones. Isso. É, e banners para colocar no seu site, divulgar. Espalhe esta praga por aí, para todos os lados. Tem um fórum para você combinar com as pessoas, descobrir nerds que moram na sua cidade. Isso. E marcar. Você pode fazer também nos comentários ou na comunidade do Orkut, criada pelo Sabude Negro. Isso, muito bom. Então façam isso, vamos fazer uma festa. É difícil ter filmes mega boga no cinema, onde a gente pode se reunir e fazer festa, né? Então é verdade. Vamos aproveitar essa oportunidade. Eu tenho que mandar um abraço para algumas pessoas que vêm ajudando o Jovem Nerd. É verdade. Primeiro a todos os colaboradores que estão ajudando o Jovem Nerd News. Isso, já começaram. Não dá para falar o nome de todo mundo, que é muita gente. Exatamente, já começaram essa semana mais de 30 colaboradores ajudando o Jovem Nerd, diversificando mais ainda o conteúdo. Se você mandou e não recebeu, gente, pode deixar que a gente guarde o seu e-mail. Por enquanto, a gente precisou só desses 30. A gente recebeu mais de 100. Então, gente, muito obrigado por terem se prontificado, mas fica pra próxima. Sim, Daniel Rossi, que está enlouquecido arranjando uma entrevista atrás da outra pra gente. É verdade. Temos que agradecer também ao Roberto Beto, né, da agência Comunicato, que está dando uma força enorme pra gente aí. A agência Comunicato tem o Happy Hour, assim, eles deviam instituir o Happy Hour Nerdcast, né? Sexta-feira, fim do dia, a galera toma um chopinho com o Nerdcast nos alto-falantes da empresa. É verdade. Muito bom. Carlos Merico pediu pra falar que o Jovem Nerd paga pau para a baunilha do site. Hã? Sedentário Hiperativo. Que site é esse? Desculpe, não conheço. Você não conhece, mas eu conheço. Ele pediu pra eu falar e é só isso que você precisa saber. Então, Carlos Merigo, nosso publicitário de estimação do blog Brainstorm 9. Acesse também. Então, entra com o e-mail de voz aí da nossa querida Fernanda. Olá, Jovem Nerd. Aqui é a Fernanda do Guarujá outra vez. Bom, o motivo da minha mensagem de voz dessa vez é o seguinte. Eu tava conversando, né, pela MSN com aquele maluquinho do Orkut, o amigo do... O menininho que fez a comunidade pro Azaghal, e a gente tava conversando sobre o Star Wars, né? E assim, eu perguntei pra ele por que que todo nerd gosta de Star Wars. Aí ele me respondeu assim, olha, na verdade eu acho que todo mundo que gosta de Star Wars é nerd. E assim, essa resposta só me confundiu, entendeu? Ficou aquela mesma história do biscoito Tostines. É fresquinho porque é Tostines? É Tostines porque é fresquinho. E eu gostaria que vocês me respondessem por que que todo nerd gosta de Star Wars? Ou se todo mundo que é nerd, todo mundo que gosta de Star Wars é nerd? Bom, brigadão e até mais. Muito bem. E aí, qual é a resposta para a questão, né? Acho que o amigo dela tá correto, né? Eu acho que todo mundo que gosta de Star Wars, eventualmente, é nerd. As pessoas ainda têm essa coisa de que nerd é negativo. Não é? Não, mas não é. Não, mas as pessoas... Ai, mas eu não sou nerd. Sabe? Não é, cara. Você que gosta... Que uma pessoa que usa a imaginação é nerd. Exatamente. Também acha. De alguma forma. Cara, não tem erro, cara. Gosta de Star Wars, sabe? Nerd, cara. Se você acha que você não é nerd, mas tem todos os DVDs de Star Wars, cara, bem-vindo ao nosso mundo. Sai do armário, cara. Jovem Nerd, agora eu vou te cortar. Ah. A gente deixou nossa mesa do Bullet Ball morrer, né? Ih, rapaz, é verdade. A gente tava tão empolgado. Esquecemos. Com a mesa de Bullet Ball Stream. Calma, nós vamos trazer. Uma pena. Nós vamos trazer Bullet Ball pro Brasil. Vamos lá. Padawan Renato, Londrina, Paraná. Sobre o Nerdcast que tratou de episódios 1 e 2 de Star Wars, tem os seguintes comentários. Apesar de ser ultra mega boga fã de Star Wars e também ter começado a assistir a saga Jovem Nerd antes da estreia do episódio 2, as críticas feitas do Nerdcast ressoaram em vários fóruns sobre o filme e são inegáveis. Ressoaram em vários fóruns? Não, não estou sabendo. Também disso, não estou sabendo. Jar Jar, midi-chlorians, atores que fizeram Anakin, direção de George Lucas, realmente um lixo. Risos, ele botou. Mas acho que o que faltou é ressaltar algumas coisas legais, principalmente do episódio 2. O episódio 2 eu acho muito bom. Principalmente a questão da tramóia do Palpatine, jogo político para a criação das guerras clônicas, o envolvimento do Dooku. Não acho que ele foi um personagem desnecessário, pelo contrário, enriqueceu a história das guerras clônicas, mostrou as jogadas do Chanceler e tornou a questão mais complexa de forma inteligente. Mas foi mal desenvolvido o meu comentário. Mas o que eu mais gostei no episódio 2, ele continua, foi a questão dos clones. Achei que foi muito bem montado e vocês não falaram muito deles, é verdade. Foi uma das partes em que o George Lucas conseguiu ligar a nova trilogia à trilogia clássica de uma forma bem legal, onde ele não pisou na bola. Não sei, vamos ver. O grande problema é que ficou muito fraco o roteiro, a questão da aceitação da República do exército de clones pagos com caixa 2. É verdade. Encomendados por um Jedi morto com dinheiro da cueca. Ainda que tivesse a desculpa de urgência. Poxa, ninguém no filme se perguntou mais sobre isso, nem mesmo no episódio 3, né, cara? Ah, já que temos um exército, né? Que ótimo. Vamos usar. Então, mais parabéns pelo Nerdcast. E Alotone, seus comentários sobre o episódio 2, quando ele foi lançado no cinema, foram a melhor crítica da época. Cara, eu sinceramente não lembro nada que eu comentei na época. Absolutamente nada. Pietro Botelho, 24 anos, Brooklyn, São Paulo. Apesar de não ser nerd, atenção, gosto muito das trilogias de Star Wars. Tá se enganando. Ok. Sem esperar muito de um filme com aquela estética infantiloide, claro. Apesar disso, a mitologia é muitíssimo bem pensada e as coisas se encaixam muito bem, inclusive em aspectos políticos dos mundos criados. Meu episódio predileto é o terceiro da segunda trilogia, que na verdade é a primeira. Vocês falaram muito mal. O terceiro da segunda, que é a primeira, é o que o Anakin vira o Vader, é isso. É isso, o que a gente vai falar nesse Nerdcast. Isso. Eu vou dizer por quê. Este episódio me pareceu o único feito para adultos, pois é pesado, denso e sombrio. Só porque tem lava e apaga as luzes? O plot twist, Jovem Nerd, do Anakin, que tenta tanto salvar a Padme e acaba matando de desgosto, é algo bastante complexo para plateias de baixa faixa etária. Isso sem falar em morte de criancinhas, mais membros e cabeças decepados. Mas a verdade é que discutir Star Wars é chato e o Nerdcast foi meio enfadonho. A leitura dos e-mails foi o que matou a pau. Jovem Nerd e Azaghal, em seu acesso de Noel Gallagher, compararam-se a Jesus Cristo e mandaram assim: quando o meu podcast é o melhor da internet, não dá vontade de ouvir nenhum outro. É verdade, é uma de Oasis aí. Mas muito olha bom. Só, eu não acho discutir Star Wars chato, eu adoro. Inclusive, não foi enfadonho, isso é uma questão de gosto. O dia que eu conheci o Guga, cara, foi no aniversário de um amigo em comum que a gente tinha. Eu tava lá todo inadequado, chatão. Cara, terminamos a madrugada dentro falando de Jake Lloyd e Anakin, falando mal do episódio 1 e 2, cara, foi uma diversão só. É muito bom discutir Star Wars. Davi Salazar, 25 anos, Rio de Janeiro. O que não evolui nunca mesmo em Star Wars são os meios de comunicação. Muito mais prático do que uma imagem holográfica azul toda chuviscada que pode ser gerada por um interlocutor que estiver em cima de uma base fixa, seria muito melhor o Palm Top com a webcam e o Google Talk, o último com cobertura de todas as 28 galáxias conhecidas. É verdade, né, cara? A gente tem que dar um desconto, né? Afinal, o negócio sempre parece sujinho e mal feito porque eles estão transmitindo a mais rápido que a velocidade da luz entre vários sistemas solares, né? Então... Uma coisa que eu não entendo também é, tipo, o Yoda aparece em holografia lá na cadeirinha do conselho, né? Só que na visão do Yoda, ele tá vendo o conselho, tipo, num tabuleiro de xadrez pequenininho, né? E no conselho, quando alguém fala, o Yoda olha na direção da pessoa que tá falando, como se estivesse lá. Não faz sentido isso. Cara, o que faz sentido na cabeça do Jorge Lucas, cara? Ah, bilhões de dólares, cara. É verdade. Último e-mail, Fábio Spinola e suas curiosidades sobre Star Wars. Uma pergunta para vocês e para os ouvintes. Vocês sabem qual capítulo de Star Wars é citado o nome Estrela da Morte? Na saga inteira não falam na Estrela da Morte em nenhum dos 6 filmes. Ela apenas é citada no letreiro do episódio 4. Bem legal, né? Bom, Fábio Spinola me fez pegar o DVD porque eu fiquei assustado, né? Então peguei o DVD e confirmei uma vez, canelada do ouvinte. A Rebelião se refere à Estrela da Morte com este nome no momento em que ela fica livre para atirar na base rebelde no episódio 4. O computador fala, a Estrela da Morte está within range, alguma coisa assim. É The Death Star, eles falam. Então, pelo menos essa vez eu ouvi. E eu acho que a Mon Mothma fala no episódio 6, mas não tenho certeza. Uma coisa tá certa, no Império pelo menos ninguém fala. Eles se referem a Battle Station, né? Eles nunca falam a palavra Estrela da Morte. E o que seria uma propaganda meio louca, né? O Imperador, ele teoricamente... Ele trouxe ordem à galáxia, né? E olha, gente, olha aqui, olha, tem a Estrela da Morte para proteger vocês. É meio o marketing meio negativo, né? Mas é isso aí. Então vamos? Seguindo? Vamos. Direto para o episódio 3. O episódio 3 tem 3 curiosidades. No terceiro filme, que na verdade é o sexto, o sabre de luz usado pelo Obi-Wan é o mesmo usado no Guerra das Estrelas de 77. É o mesmo, como assim? É o mesmo prop ou é o mesmo... É a mesma aparência? É o mesmo cabinho, né? É o mesmo cabinho fisicamente falando. É o mesmo cabo de vassoura, sabe? É o mesmo cabo de vassoura que o Alec Guinness segurou. Exatamente. É uma réplica idêntica àquela. É o mesmo. Pui. Mas a tecnologia hoje é tanto, como é que a gente vai saber, né? Se é mesmo. Tá, eu só tô passando informação. Eu acho que o George Lucas já vendeu no eBay há muito tempo. Né? Eu acho que ele gerou via computador esse lightsaber. Provavelmente. Outra coisa interessante é que o episódio 3 foi o único filme da saga que não concorreu ao Oscar de efeitos especiais. Tomou, né, cara? Desistiram, né? Tomou bonito. Nem cansou, né, cara? O cara só concorre a isso? É que o primeiro ele falou assim, ah, vai ser a grande vitrine de efeitos especiais, mais de mil... Né? Mas ele não revoluciona. Aí veio o Matrix no mesmo ano e toma! Acho que no episódio 1 ele concorreu porque ele revolucionou em alguns aspectos. Embora ele decepcione em vários outros. Episódio 2 é a mesma coisa, ele revoluciona, né? Você ter 95% do filme digital, né? Você saber que você tá reclamando que aquele Yoda tá ruim, mas tudo que tá em volta dele, você não tá reclamando, também é digital, é suficiente para concorrer a um Oscar. Episódio 3, ele repetiu o que ele fez no 2. Não existe nenhuma cena no episódio 3 que não tenha alguma adição de efeitos visuais na pós-produção. Não existe. Isso é uma coisa, tudo bem, impressionante, parabéns, mas... Às vezes é too much, cara. Às vezes é demais, né? Às vezes o background fica mais importante que o foreground, né? Que é o primeiro plano. Mas e a terceira curiosidade, deixa eu falar. Anthony Daniels e Kenny Baker foram os únicos atores que participaram dos três filmes e nunca apareceram na tela. Excelente. Mas o Baker fez o Yoda ainda no episódio 3? No 2? Ele já não era o Mega Yoda robótico? Não, o Kenny Baker é o R2. E o já vem, né? Ele só me faz passar vergonha. Eu falei R2! Eu falei R2! Conselho Jedi! Que ele chamou o cara do Conselho Jedi. Peraí! Eu falei R2! Mas o Baker fez o Yoda ainda no episódio 3? O Yoda ainda no episódio 3? O Yoda ainda no episódio 3? Você tá louco, cara? Eu falei R2. Falou Yoda, Yoda. Yoda. Que pariu, né, cara? Eles são baixinhos, os dois são verdes. Não, o R2 é azul e branco. Eu sei quem é o Kenny Baker, eu sei que ele é o R2. Saiu errado, só isso. Ok, ok, ok. Pelo amor de Deus, okay. Vamos me matar. Tudo bem, Alexandre, a gente aceita. Mas os três... Mas o Baker fez o Yoda ainda no episódio 3? O Yoda ainda no episódio 3? Os três participaram. O Kenny Baker, ele reclamou porque ele não foi convidado para participar do episódio 1. E ele reclamou formalmente, e aí ele foi convidado, de livre e espontânea expressão, a fazer parte do filme. Porque o R2 ia ser só digital e lataria, robótico. Até que aí ele fez... Ele ficou sacudindo dentro da cadeira do negócio. Ele deve ter feito duas cenas, onde ele não precisou fazer nada porque era tudo eletrônico. Ah, já. Sim, com certeza. Mas ele tava lá, fisicamente. Ele era o peso pro boneco não tombar, né? Exatamente. Ele era um cachê a mais pra pagar. É uma loucura você ver que é muita coincidência, né, cara? Tipo, o C-3PO ter sido construído pelo Darth Vader, realmente, uma série de loucuras que, né... Tentou amarrar todo mundo junto e ficou meio esquisito. Isso. Não, cara, olha só. No episódio 3, no final, eles falam assim... Apaguem a memória do droid protocolo. Isso. E não apagam a porra do R2, exato. Cara. Ninguém fala nada. O mas filho da puta passa o episódio, a trilogia clássica inteira sabendo de tudo, cara. Pensa assim, pra que apagar a memória do mudo? Fazer um procedimento caro. Exatamente. O cara é peso morto, pra quê, né? O maior furo de todos do episódio 3 é aquele no final, quando a Padme morre, né, cara? Aquilo é o maior furo, né? Porque... Por quê? A Leia lembra da mãe, né, cara? Então, isso pra mim sempre foi um ponto forte. Tudo bem, eu compreendi. A cena no Retorno de Jedi, ele fala, você lembra da sua mãe? Lembro, e o Luke, eu não lembro. Então, ou seja, você ficou com a mãe e eu fiquei sozinho. No deserto. Só que, em nenhum momento, você sabe que a mãe da qual a Leia se lembra ele fala, você se lembra da sua mãe, a verdadeira aí mãe? Como é que ela vai saber qual é verdadeira, qual não é? Ela é verdadeira. Ela sabe que é adotada. Ela não sabia. Não sabe. Claro que não. Vamos esquecer tudo o que saiu depois dos filmes. Peraí. Quando escreveu esse diálogo, não pensou, não mostrou, não deixou claro em nenhum momento que ela sabia que era adotada. Não sabia. Não, mas então por que ele perguntaria a verdadeira? O nome dela é Leia Organa, Malu. Se eu te perguntar assim, o Jovem Nerd, você lembra da sua mãe? Sua verdadeira mãe, Jovem Nerd. Ele não fala isso. Ele não fala a verdadeira. Porque, não, ele fala isso, mas assim... foi pra deixar a gente entender que o Luke sabia que a mãe dela não era Maria Organa. É, mas ela não... Maria Organa. Ah, mas tá. Não deu nome, né? Não deu nome então, pra ela. Tá bom, então, peraí. Então vamos supor que a Leia se lembrasse da mãe adotiva. Então por que a mãe adotiva era triste, era desgostosa? Não, então, da vida? Isso que é. Aí o furo que é. Claro que não, o pô. O furo é não, esse. Tudo bem. Aí você pode inventar qualquer coisa. As ações que ela tinha lá no mercado de Alderaan então, caíram. Mas aí... Então. Qualquer coisa, cara. Então realmente. Como nerd, eu acho que ela se lembra da mãe da Padmé, mas que ela se lembra através da força. A minha teoria é nerd. Não, mas ela fala, matou. Não fala mais nada. Ela fala que ela lembra dela de quando ela morreu quando ela era pequena. Isso, é. Não quando ela era um bebê. Ué, vai ver que ela teve câncer, maluco. Ficou triste, morreu. Mas aí é muita forçação. Eu entendo, fica esquisito, mas não pode ser considerado um furo, já que ninguém diz. Claro que pode. Não, não é. Não, foi uma coisa mal amarrada. Se o Luke pergunta isso pra ela, o Luke, tipo, ah, beleza, ela está se referindo à sua mãe adotiva. Não, na verdade, tipo, assim, tem que ter alguma conexão. Ele não estaria, ah, ela está se referindo à mãe adotiva dela. Ah, então não tem nenhuma ligação comigo. Não, mas ele não sou whatever, cara. Não, ficou mal amarrado, como... Ficou mal amarrado. Não, eu acho que é o seguinte, ele teve também esse dom de amarrar muito bem as pontas que não precisavam ser amarradas. Ninguém perguntou, ele explicou muito bem. E o que, as grandes dúvidas que a gente tinha sobre a trilogia clássica não foram explicadas afinal. Como essa, por exemplo... Episódio 3. Eu achei que teve uma boa história. Aquele negócio, a história. Mas um roteiro ruim. Roteiro ruim. Não, a história é boa. Naquilo, Jorge Lucas não sabe escrever. Exatamente. Nem dirigir. A história. E ele, infelizmente, cortou algumas cenas que tem no DVD. Que ele mostra a Padme se interessando pela resistência no Senado, da onde ia nascer a Aliança Rebelde. Alô, Jorge Lucas, você cortou o nascimento da Rebelião, que é o mote da sua trilogia seguinte? Pois é, exatamente. E isso, tem uma cena em que isso gera um conflito entre a Padme e o Anakin, que pra mim era muito importante de manter. Por exemplo, você não me conta tudo que você sabe... E eu não sei se eu posso confiar em você, mas onde é que tá a sua lealdade? Tá com essa galera ou tá comigo, entendeu? Então isso era uma cena emocional, que ia criar um laço emocional muito tenso, muito legal entre os dois. Cortou! Que novamente não seria explicado futuramente, e aí a gente ia reclamar também. Ele deu a deixa e não completou, né? Quer dizer, a história é legal dele imaginar que ela ia morrer, dele sonhar que ela ia morrer e tentar, através do lado negro, trazer ela de volta, né? Não querer esse... Uma coisa que é muito legal, essa coisa dele matar a Padmé só por tentar salvá-la. Exatamente. Eu acho isso eu acho a única coisa brilhante, assim, de roteiro que foi... Que brilhante, não, peraí. Brilhante, a gente pode dizer brilhante. Efeito borboleta. Ok. Sabe, o cara fez efeito borboleta. Não, tudo bem, brilhante, talvez eu esteja impressionado pelo resto ser tão ruim. Que se destaca. Mas eu achei uma sacada porque, assim, cada um tinha a sua teoria de por que o Anakin ia brigar com o Obi-Wan, por que o Anakin ia cair pro lado negro. Cada um tinha a sua teoria. Foi a única teoria que não decepcionou ninguém. Não foi nada do que ninguém imaginou e não decepcionou. Acho que me surpreendeu o fato dele ir pro lado negro por causa das ações dele, de tentar ser bom com a mulher que ele ama, e ele viu ela morrendo, mas não viu que era ele que ia matar. Quer dizer, não, o tema é, ele quer salvar as pessoas e não consegue. Isso acontece no episódio 2 com a mãe, acontece no episódio 3 com ela, e, mais importante, isso foi a melhor chave que ele fechou, o melhor laço, o melhor nó. Acontece no episódio 6, no final, em que ele finalmente decide... O que eu tenho que fazer? Eu vou salvar o meu filho agora. É a única maneira de salvar o filho. Como ele nunca conseguiu na vida, nunca conseguiu salvar ninguém, ele consegue salvar o filho matando aquele. Isso não é brilhante? Isso é brilhante. Agora só uma coisa. É brilhante, eu acho, concordo. Obrigado. Qual foi o momento em que o Anakin foi pro lado negro? Pois é, isso é um momento escroto do filme. Episódio 1 do episódio 3, né? Mas aí. A intenção dele era salvar ela e ele não queria que ele que o Palpatine morresse. Aí ele acabou. Ai meu Deus, o que eu fiz? Ajudei a matar o grande mestre Jedi. Aí ele fala assim: tudo bem, agora você vai ser o Darth Crayson. E você vai trabalhar pra mim, né, Darth Vader? Darth, ele olhou algum calendário na parede. Isso, né? Exatamente. Vader! You shall be known as Darth Vader. Olha o óleo de motor Vader, né? Poxa, É, tipo, todos os Darth que eu conheci até hoje tinham um nome assim que refletia a personalidade dele e tal. Eu achei que meu nome ia ser legal. Darth Whatever, né, cara? É, ele olhou pra janela com o vidro quebrado, passou uma nave assim com uma propaganda assim, né? Vote Vader. Negócio assim. Exatamente. Ele virou evil pelo seguinte: ele tinha uma chave no lightsaber dele que estava lá. Evil! Não, mas e ele muda a cor do lightsaber e a partir daquele momento ele está lá no negro. Eu acho essa que cena um cocô. Já fiz o ataque, agora eu vou fazer a defesa do que eu entendi que o George Lucas, ele passou essa ideia de que o Vader sendo nomeado ainda Anakin, né, ainda Hayden Christensen, foi ligado uma chavinha interruptora que diz: agora você é mal, você agora é Vader. É porque... né? É um sinônimo, Vader, mal. Porque a gente considera sempre Vader a imagem da armadura, né? Como você falou. Né? Exatamente, o capacete. Vader é o capacete. É o capacete, porque se você botar o Vader de roupão e capacete, é o Vader. Se você botar ele de armadura sem o capacete, é qualquer fã de Vader. É verdade. Agora, nesse momento da transformação, não tem só a transformação do Vader de bom pra ruim, como tem a transformação do Imperador na maior bicha velha da galáxia, cara. Não, depois eu vou falar disso. Foi outra parada. A gente fala disso. Mas vamos falar do Vader. Então ele faz isso, ele renomeia: ah, você matou o cara, então agora você é mal, você é Vader. E eu acho que, na verdade, ele passou essa ideia quando não era o que ele queria passar. Eu acho o seguinte: o Anakin, ao longo desse processo, ele perdeu um pouco do referencial dele de certo e errado. Ele é um guerreiro, ele é um soldado, embora ele seja um soldado treinado para não matar, o que a gente não viu em nenhum dos 6 filmes. O Guardião da Paz e da Justiça. Aí você vê todos os Guardiões da Paz e da Justiça pularem no meio da arena e descerem o cacete. Mas enfim, ele tá treinado a matar. Ele tá treinado a obedecer ordens e matar como qualquer soldado. E ele perdeu um pouco da noção de certo e errado, porque ele tem dois caras sussurrando, né? Ele tem o Yoda, o Bad Motherfucker e o Obi-Wan de um lado, e ele tem o Palpatine de outro falando o oposto. Então ele perde o referencial. Ele confia nos dois lados, ele acha que os dois estão certos. Ele se sente fodão demais pra baixar a cabeça pra um ou pra outro. Quando ele mata o Mace Windu e o Palpatine acolhe ele, adota ele, ah, então agora você vai ser o meu filho, o Darth Vader. O que ele pensa? Bom, tô fudido, eu tô na merda, eu matei o cara, o Bad Motherfucker, vai vir o John Travolta agora atrás de mim, eu tenho que me aliar a alguém, eu tenho que seguir um lado. Tipo assim, ele não tinha certo e errado. Bom, ele claro, tinha Palpatine e Conselho Jedi. Quando ele ferrou o lado dele com o Conselho Jedi, ele só tinha um lado pra seguir. Exato, exato. E aí, ele não era mal. O cara que detonou todos os Jedi do Conselho não era mal. Era só um soldado cumprindo ordens pro cara que era o chefe da vez. Pô, mas aí isso é meio mal, né, cara? Isso é a famosa desculpa dos caras do Hitler lá, né? Ah, mas foi o que ele falou. Mas é o que acontece, não é? O Hitler é vida real e aconteceu. Você acha que todo nazista era ruim? Todo soldado nazista era mal? Não, o cara foi treinado pra ser assim. Não, sabe? Acho que convenhamos o seguinte: o Anakin, de um momento pra outro, ele passa do defensor, do querer ajudar, a matador de criancinha. Mas ele matou criancinhas no episódio 2. Tudo bem, era Tatooine, mas ele matou criancinhas antes. Eu não tô acostumado com isso, não foi novidade. Não, mas olha só, presta atenção. Ele que tá querendo dizer isso, tá defendendo esse ponto, só que ele foi mal explanado, mal demonstrado. Eu acho que, né, vamos torcer pra quem sabe essa série de TV em 4 temporadas, que é o que tá previsto. Uh-huh. Fale um pouquinho da mostrando que o Vader não era tão mal assim desde o início e que ele foi ficando mal à medida que ninguém gostava dele. Ninguém gostava. Ele era o carinha da vizinhança que vestia preto, então ninguém gostava dele. Nobody wants to play with me. Ele não tinha bola pra brincar. Exatamente. Aí ele fez uma bola do tamanho de um planeta. Agora uma coisa que eu não entendo realmente. Como é que o Mestre Sith tava no meio daquela galera, tudo e ninguém detectou a presença dele? Ah, porque os Jedi, cara. É uma enganação, cara. Nada como contar uma história bem contada, não, cara. Sabe por quê? A desculpa oficial o lado negro é difícil, ele clouds everything. Então o Palpatine é tão foda que ele conseguiu. E no RPG a gente sabe que isso é possível. se a gente for olhar RPG. Agora, na verdade, caras não perceberam que ele não era um Sith porque ele não carregava um lightsaber. Vermelho! Vermelho. A verdade é essa. No momento que ele sacou o lightsaber, ahá, eu sabia! Desculpa, é uma desculpa mal dada, né? Tanto é que quando eles andam, quando eles falam assim, vamos andar disfarçado, eles falam assim, vamos esconder o meu lightsaber e vamos manipular a mente do cara pra que ele aceite créditos republicanos. E assim ninguém vai perceber que a gente é Jedi. Uma coisa entendeu? Maneira que a gente tinha falado até uma vez, né, o Alexandre e o Jovem Nerd e o Azaghal, a gente tinha comentado essa parada. Uma coisa que ficaria maneira seria se o Palpatine fosse um clone do Darth Sidious. Ai, isso, meu Deus, que... não, maneiro não. Não, eu nunca falei isso. Eu nunca falei isso também. Não, a gente já comentou sobre isso. Não, mas que existia a teoria de que, na verdade, no episódio 3... era um clone, o episódio 6 seria um clone, não seria ruim. Esse cara? Ruim. Esse cara seria baseado, isso é baseado no Dark Empire, que eu acho que exatamente. Mas essa ideia seria perfeita, cara, porque o Darth Sidious controlaria o Palpatine e o Palpatine seria uma pessoa normal. Não. Mas que o Palpatine virando o Darth Sidious, que é aquela cena final dele lutando com... Yoda? Não, com o Mace Windu. Que o Mace Windu reflete o raio nele, ele derrete. Que escrotado. I'm melting! Ela é a bruxa do Oeste? É a bruxa má do Oeste, cara. Pô, aquilo é inexplicado. Eles sempre falaram que ele era assim por causa que ele era corrompido pela força, né, cara? Aí o RPG não apoia, porque o RPG diz que você assume aquela forma devido ao lado negro que corrompe. Não, pô, e aí seu corpo é desgastado. Era o que sempre se falava, era isso. Como não, era no episódio 6, quando tira a máscara, que é um cara decrépito, não é um velho simplesmente saudável, é um decrépito, ele é branco, né, da cor da parede, ele é branco. Porque a força ele te toma, pô, é. Ele sim, mas olha só, consome, né? O Dooku, ele é um cara do lado negro e que tá bem, bem apessoado, então, corado, tá ótimo. Corado. Pra ser o Christopher Lee, então, ele tá mais inteiro ainda. Então, o que ele fez, ele desmistificou esse troço que o lado negro faz você ficar... O Darth Maul também, não tem... É pela música. Escrotidão, né? O cara fica, sabe? Que nem um punk, né? Se você é importante, você vai ficar ruim. Se você não tem muita importância, você vai ficar normal. Talvez o quão mal você é. Quanto pior você for, né? Quanto mais maléfico você for. Por isso o esqueleto não tem rosto, de repente. Falamos bem de algumas partes do roteiro, então vamos falar mal pra caralho. General Grievous, a gente falou, muito ruim. Não, aquela cena inicial, ela já peca pelo seguinte, ela começa muito bem. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas aquele início do... É maneiro. É o melhor início de filme de todos os... séries. É de todos os séries. É o melhor Eu acho do episódio filme. 4 melhor. Mas eu acho que assim, falando de estética ou de roteiro, enfim, eu acho a melhor introdução de Star Wars é aquela batalha no início. Mas com problemas. Um filme dos três patetas. Quando eles entram na nave, eles se tornam... Não, os começos de todos os filmes são ótimos. O começo do primeiro é excelente. Essa cena da entrada é muito maneira, tem aquelas naves que parecem um Star Destroyers, que é muito maneira, aquele, né, toda aquela estética. Até aqueles robozinhos aranha são legais. Eu gostei. O problema é que você tem 1 milhão de naves. Presta atenção. Você tem 1 milhão de naves, 1 milhão de coisas acontecendo maneiras. E aí você perde 5 minutos com um robozinho atacando. Míssil de robozinho, cara. Atacando a nave dos caras, cara. Você tem tanta tecnologia. Não, eu vou mandar um míssil nele. Não vai ser um míssil. Isso, cara, é Dr. Evil. Vai ser um míssil que vai jogar vários robozinhos que vão agarrar na nave dele e vão desmontar. É, exatamente. Cara, mas olha só. É tubarão com laser na cabeça, realmente. Tubarão com laser na cabeça. O míssil explode e acabou. Se você é Jedi e cria uma bolha de força, sei lá, não usam isso no filme, mas enfim, a gente sabe que os Jedi são capazes. Ele acabava com a energia da explosão e não tinha dano nenhum. Peraí que eu tô criando uma bolha de força. Eu achei bem bolado. E também assim... Peraí que eu tenho que ver essa bolha. Vai feder essa bolha de força, né? Eu achei bem bolado, assim. Foge do clichê. Ah, vamos jogar mais um míssil que vai explodir, ou então que eles vão desviar. Entendi. E a cena do episódio 2 do Jango Fett perseguindo o Obi-Wan, que é maneiríssima. Aquele míssil de uma onda sísmica. Onda de choque. De choque, eu achei maneiríssima aquela. Ele é maneiro. Também foge do padrão. Eu acho que a tentativa foi essa. Não, mas olha só, a tecnologia do Star Wars é concebida por cientistas loucos, cara. Claro, porque óbvio. Os caras têm a maior tecnologia da galáxia e a mulher faz um parto normal e não sabia que estava com gêmeos. Cara, a criança tinha que ter sido teleportada pra fora da mãe. Pois é, rapaz, é essa que é a parada. É verdade, é verdade. E ela já tinha que sair falando o nome. Ela já tinha que ter um dog tag com o nome dela na barriga. É verdade. Não, e olha só, R2-D2 tem todo tipo de gadget que um robô pode ter. Isso. O bicho voa, não sei o que lá, mas ele não tem um comunicador. O Obi-Wan dá na mão dele um celular pra ele ligar quando tiver algum problema, cara. É, muito bom. Mas é, faz parte desse universo cômico, né, Star Wars? Eu acho que é, exatamente. Foi uma cômico e foi estético. Do tipo assim, não teria a menor graça se fosse uma coisa prática onde ele recebe sinais de áudio. A gente não escuta. É, exatamente. Era pra ele botar o negócio dentro dele, porque o cara tava falando, os robôs estavam vendo. É piadinha. Né? A cena do C3PO, a referência, né? Teve a morte do Doku, foi... Oh, achei horrível. Não, aquela cena... Tipo, ele simplesmente existiu. Aliás, coitado do Christopher Lee, cara. Pô, ele morre com o Doku, o Saruman também fica sem importância nenhuma. É. Ele tá dando só azar. Tá meio mal. Mas eu acho que aquela cena, a cena toda é ruim. A cena da nave caindo, por exemplo, que é o final, o desfecho. Pensa, tudo bem. E aí ela tem um desfecho que não faz o menor sentido. Que é a nave cair de fora da atmosfera, bater no chão e dar uma deslizada, assim, como se ela tivesse... Metade da nave, né, rapaz? Tudo bem, tava Obi-Wan e o Anakin dentro. Por que não mostra uma cena fodíssima deles usando a força... Que nem o Yoda fez pra levantar X-Wing. Exatamente. Por que não? Porque eles só usam a força pra transportar maçã. Isso, pra dar na boquinha. Isso é uma coisa bem clara nesses filmes, nesses filmes novos. Não tem nenhuma grande cena de utilização da força. Não, em nenhum filme tem. A força é uma lenda foda que os Jedi inventaram, cara. Não, você tem que na clássica, você tinha na série clássica, você tinha a restrição da tecnologia necessária pra fazer coisas mais fodas. Você tinha certas restrições. Ah, que isso, cara, é do Uzi, fez um monte de coisa maneira aí, sem tecnologia nenhuma. Não, mas eu acho que tem um misticismo, tem... É, pode realmente, se você parar pra pensar, a força nem ser tão foda. Até porque, sei lá, se você joga RPG, você vê que não é tão foda assim você ser Jedi. É depois de que você chega no 20º nível. Mas no começo, você toma um sacode de muita gente, de qualquer droidzinho. Mas convenhamos que o Yoda, o Obi-Wan, no episódio 3, já são caras de pelo menos 20º. Aí a gente falou no começo do Anakin não mostrar pra que veio, né? Não mostrar esses 9 mil hit points que ele tem. Aí, imagina uma cena da nave caindo, o Obi-Wan desesperado, soltando a franga. O Anakin, calma, deixa comigo. E segura a nave. Mas ele não tem. Ele mostrou que ele é mais forte que o Yoda. Nisso. Mas é isso que eu falei que. Aí você pensa, o Yoda suou pra levantar X-Wing. O Anakin levantou uma nave, uma Capital Ship, uma nave gigante, sem suar. E beleza, ele é realmente mais forte que o Yoda. Mas não. Ele ficou ali esperando. Ai, tomara que caia na água, O pior do terceiro filme, cara, pra mim, é aquele golpe do Obi-Wan que é fisicamente impossível. Qual? Que o cara corta um braço e duas pernas com um pulo. E ele tem o cuidado de não cortar o braço biônico. Né? O cara que foi isso? Como se arrastar. Piedade, eu vou deixar uma coisa pra você se arrastar, pra você não morrer queimado. Sabe porque o braço biônico não dói. Exatamente o que eu ia falar. Ele é evil, né? Olha só, essa cena, ela tem um defeito, né, na edição de som. Você só escuta som de um corte da lightsaber. E quando você passa ela quadro a quadro, como eu fiz, tentando imaginar justamente como é que o cara cortou duas pernas de um braço com uma virada só, ele dá um corte no braço e depois ele dá um corte nas pernas e os caras botaram só um efeito sonoro. Dá pra você ver no quadro a quadro que ele dá dois cortes com a lightsaber. Ok, whatever. Mas foi isso. Por isso não concorreu a nenhum Oscar. Não, não, você pega aqui no episódio 2, a gente não falou da luta. O episódio 2 é lightsaber balançando sobre a cabeça. É, briga de lanterna. O Goku com o Anakin e o Obi-Wan. Lightsaber. Exatamente. Esse aí quase isso, porque você não tem toda a luta em close. Mais ou menos. Não, mas sabe uma coisa interessante dessa luta? É que pela primeira vez eles mostram no universo Star Wars lava fria. Ou a bolha de força que eu tanto falei na hora. Exatamente. Inclusive a Padmé, né, cara? E aí o que acontece? A luta veio, né? Fica assim, o filme inteiro. Obi-Wan versus Anakin, Obi-Wan versus Anakin. Aí quando começa, yes! Aí é uma luta de background. Né? O que mais importa ali é o que está acontecendo no fundo. Eu preciso mostrar o que está acontecendo no fundo. Sabe, não teve nenhuma disputa de lightsaber no ar, que nem tem naquela luta da garagem, ou qualquer coisa mais que usasse a força. A única coisa que foi de força legal foi os dois usarem o push ao mesmo tempo. Mas isso depois daquele locomia louco dele girando. Que estratégia é essa? Quente aqui, né? Vamos fazer ventar. Girando a espada pra um pro outro. Que p*** é essa? Locomia. É pra mostrar quem roda mais, cara. Olha quem é o mestre, rapaz. Sabe? É uma loucura isso, mas cara. É uma luta. Isso é uma luta sem luta roteiro. Não teve emoção. Não teve nenhuma emoção. Não teve emoção. Não, você pega que a luta que é bem mais simples, a luta do episódio 6, que é uma luta simples, não tem nada demais, nenhum movimento sinistro e especial, foda, como teve no episódio 1. É uma luta. Mas é uma de luta diálogo. Que você. Exato. É, e você fica emocionado naquela luta. Ela te passa emoção. É aquela coisa de pirata de lutar com as palavras, exatamente. Né? A espada só tá ali pra você travar o cara e mostrar pra ele que é a sua vez de falar. Exatamente. Exatamente. Quem tá por baixo, abaixa a orelha e escuta. É isso a luta. Então, nesse não, a luta nesse é porradaria, meu. E não tem diálogo. Não tem nenhuma confrontação verbal entre os dois. É, só no finalzinho, né, que ele fala. Eu falei com você, olha, it is the time for you, my master, sabe? Arnold Schwarzenegger, né, cara? I'll be back. This is the end for you, my master, sabe? Muito ruim. E aí, quer dizer, o finalzinho, como eu falei, gostei. Aquela loucura do sabe? É too much, cara. A lava, eles baterem no computador, desligar o escudo, a lava subir, quebrar aquela porra daquela. Aquele braço lá da estrutura, que eu sei lá pra que serve aquilo, só pra eles caírem. Serve pra eles lutarem em cima só, mas. É, exatamente. Que, aliás, foi uma. Aliás, essa foi uma ideia do Spielberg, o negócio cair, aquela cachoeira de lava e tal. Muito obrigado. Então, eu acho aquilo bonito, mas assim, é a mesma questão do Podracer, eu achar o Podracer uma coisa legal, porque é tenso e o ambiente, né, o environment ali, né, não sei se é a palavra essa, mas o que está em volta é importante no equilíbrio da luta, no caso do Podracer, é importante na corrida. Eu acho que tudo aquilo, assim, a coisa deles terem que se separar, uma hora que a lava explode, eles têm que se esconder para a lava não cair pedra neles. Essa, então, assim, essa era a hora de ter um diálogo, sabe, falar alguma coisa. Era, exatamente. Mas não falam nada. E aí o que acontece? Eu, a vida inteira, achei que, pô, a lava, o que vai ser essa luta na lava? Eu falava assim, cara, essa luta na lava vai ser o Anakin pé da vida e o cara vai abrir um crack no planeta e vai sair lava, cara. Mas não. Isso aí é Final Fantasy. É, Dragon Ball Z, pra mim ia ser isso, Dragon, sabe? Ball, Mas também não foi. Então, mais uma coisa de, pô, cadê os 20 mil midi-clones que esse garoto tem, né? E aí, cadê o grande poder da força que é aclamado nos filmes, nos outros filmes, nos filmes clássicos, que você tem o final do Jedi, que todo não, a força é sinistra. Não, eu só, uma frase. Proud of your technological prowess. Essa foi a frase que me manteve tenso toda essa trilogia. Ele fala, a habilidade de destruir um planeta não é nada comparada com a força, com o poder da força. Eu falei, cara, esse cara vai no mínimo. É insignificante. Esse cara vai no mínimo. Mas ele aprendeu com o melhor, né? A mentir. Isso é sensacional. Perfeito. Eles blefam, assim, né? Uma cara. O Vader ainda tem a facilidade de estar dentro de uma máscara. Ele podia falar e rir. Ninguém sabe. Imagina o Vader jogando pôquer, que beleza. Você não tem ideia do que eu tenho na mão, né? E aí, cara, quer dizer que ser um Cavaleiro Jedi é simplesmente você falar, tu não sabe com quem tu tá se metendo. É isso. É, cara. Tu deixa o cara na dúvida. Exatamente, é. Eu acho que é isso. Eu acho que o Jedi é isso. Poderia não ser, eu acho que não ser, seria muito mais maneiro se não fosse, mas no fundo acabou sendo isso. Não é essa, essa lenda toda que o Obi-Wan deixa pra gente 25 anos esperando. Exatamente. Ordem 66. Cara, isso é importantíssimo, porque se ela fosse Ordem 64... ou 9. Ou 69. Se fosse 69, ia ser uma balbúrdia infernal. Ele, um cara já chama Panaca. Outra, Amidala. O outro não sei o quê. Então, assim, os nomes já são tão esdrúxulos que se era a Ordem 69, era só uma concretização, assim, de que o Jorge Lucas tá querendo zoar. A Ordem 66 é porque o Lucas, ele quis deixar claro que era algo maligno. Por quê? Porque 666, sabe? Ele tirou um 6 não é logo, é. Pra não evocar o demônio pro filme dele, mas está lá, 66, sabe? Ai, ai. É, se você quiser, ainda pode dizer que o 6 está no Ordem, que são 6 letras. No Ordem, que são 6 letras. Nossa! Isso é coisa do Zagalo, né? Ah, pois é, não, é a melhor cena do filme A Morte do Jedi. Teve gente reclamando. Cara, peraí, para. Ah. É a pior cena do filme. Não há. Porque um Jedi, cara, como é que um cavaleiro Jedi morre daquela maneira, não, cara? Cara, olha, presta atenção. Isso é cinema, cara. A cena era assim. Os Jedi agora precisam morrer. Eles não precisam lutar pra caralho e aí morrer. Eles precisam morrer. Então o que acontece? Eu viro um exército inteiro nas costas do Jedi, não tem quem segure. Meu, porque... Ah, cara, mas eu queria que eles revidassem. O cara, ô, cabeção! Morreu! Porra, cara! Mas, cara, presta atenção, o cara não, assim, tava com o exército inteiro atrás dele, é, cara. Eu acho que o cara é grande, mas não é dois, né? Mas aquela, o cara é um só. Jedi, o cara tem o poder de destruir planetas e o whatever. Mas o cara, você falou tudo, você só deu ênfase na palavra errada. O cara é um Jedi. Ele precisa de dois pra matar um Sith, historicamente falando. Então... quanto... sempre... então por que que... né, quando, sei lá, 100, não sei quantos soldados, por que que um exército não é capaz? O cara é grande, mas não é dois, ele não é capaz, ele é capaz de defletir blaster, mas tem um limite. É, quantos blasters ele vai defletir? Chegou... Mas de todos aqueles Jedi do Conselho, apenas o Yoda pressentiu o perigo. Porque não, eu... calma aí, porque o cara mandou pelotões inteiros pra todo mundo, pro Yoda mandou 3 caras. É, que ainda tiveram que escalar uma árvore pra chegar lá. Isso quem não ouviu também é porque tava cheio de pelo na orelha, é óbvio. E a gente já chegou à conclusão que os Jedi também não são, são esse papo todo, né, cara? Então... exatamente. Mais do que provado. Exatamente. Acho que ele de repente quis também desmistificar um pouco, equilibrar a coisa. A cena, como eu falei, cara, a cena, os Jedi tem que morrer agora, e agora é sabe, acabou, morreram. Mas aí você acabou com toda aquela coisa de, ah, vai ter a caça aos Jedi. Que caça? Tipo, matar os Jedi é tão... Caça aos Jedi que sobraram na galáxia. Tá... Qual vai ser a ajuda? Não, ele nos ajudou, o Palpatine fala no... na trilogia clássica, ah, ele nos ajudou a caçar os Jedi. Os Jedi que... Ele matou o Mace Windu, cara. Essa foi a ajuda que ele deu. Foi a ajuda que ele deu, porque se não for... Cara, se o Mace Windu tivesse vivo, não tinha morrido. Mas olha só, toda, ainda né? tinha... Tanto que não, o... a gente tem ainda mais um erro. Mace Windu morreu porque caiu de uma janela. Não morreu porque caiu na janela. Que cara... isso, cara? O cara tomou... foi eletrocutado ali, pô. Não, ele perdeu a mão, só isso. Não, cara, ele... isso, Carlos? Qual o filme que você viu? Era outro? Cara, foi eletrocutado. Cara, fica... Como é que tu não lembra disso, cara? Não, mas ele revida nele, aí ele tá, ele corta a mão, ele toma aquilo e é jogado pra fora da janela. Ele é eletrocutado e jogado pela janela. Isso serve pra matar, o serve. O cara, ele parece desenho Tom e Jerry, cara. Eles cortam a mão, eletrocutam o cara e jogam pela janela, cara. Ele cai no chão, ele bate em cima daquele pente de jardim, o negócio ainda bate na cara dele, cara. E aí, quando ele cai, faz um buraco no chão, quando ele tira a cabecinha do buraco, cai um piano. Mas eu acho que tem até margem pra ele estar vivo, né? Se você parar pra pensar, não. Não tem não margem. Não, não, não, não tem, não tem, não tem. Me pega episódio 2, Anakin se taca de um carro. Piano na cabeça. Piano. Piano na cabeça, piano na cabeça. Caiu o piano na cabeça dele. Pronto. Pronto. Caiu o Jar Jar na cabeça dele. E uma bigorna. a mais esperada aparição que não aconteceu, né? Que é o fantasma do Qui-Gon. Fim de novela. Ih, rapaz, não, o filme tá acabando. E agora? Aí ele fala assim, cara, o George Lucas falando durante anos, vou explicar qual é a dos fantasmas. Aí o Yoda, né, tá acabando o filme, né? Eu ia explicar na festa de fim de ano dos Jedi como é que se fala com os fantasmas. Mas não vai ter mais, né? Vou te explicar agora. Houve um corte da equipe. Não justifica o aluguel do salão. Que sobrou. Então eu vou explicar pra você. Pois é, você fala do nada, pra né? Quem sobrar. Então, quem você encontrar. Não explicou nada. Ele só falou fim de novela, sabe? Mas não, tem um detalhe aqui, uma coisa importante. Eu achei muita sacanagem o Liam Neeson não aparecer. Pois é, tá todo mundo achando que ia aparecer. O Qui-Gon, ele foi um personagem que demonstrou ter um peso na educação dos caras, assim. É. Do Obi-Wan, principalmente. E foi pro saco. Foi podia ter sido reaproveitado. Pô, o cara foi descobriu a imortalidade, né? Você ainda teve a esperança no segundo filme, quando tem aquele momento que você escuta a voz dele. É, exato. Né? É. E foi uma coisa que foi esperada por todo mundo, a aparição do fantasma do Qui-Gon. Exato. E uma explicação um pouco mais decente sobre... O que são esses fantasmas? Mas seria muito mais legal se tivesse aparecido o fantasma do Patrick Swayze, cara. Ai, que bonito. Uma das frases do Yoda que eu tenho aqui no pôster do Yoda olhando pra mim é: faça ou não faça, não existe tentar. Uh-huh. Certo? Uh-huh. Todos sabemos disso, não precisa dizer. Aí o cara vai lutar com o Palpatine... E manda o cara esperar lá embaixo, caso ele não consiga. Se der merda, eu vou sair pelo ar-condicionado e você me espera aqui. Porra, cara. Matou, é verdade. Não, eu achei algumas coisas assim. Eu achei a luta legal. Assim, ela é até certo ponto empolgante. Ela quase é empolgante, assim. Uau, que luta foda. Mas... Na hora que o Palpatine pega três pods com uma mão e ri e fica rodando e fazendo malabarismo no sinal com aqueles pods. Ele joga um no Yoda e o Yoda quase caga nas calças pra segurar e rodar. Aí eu falei, puta. É verdade. Cadê o Yoda, cara? Cadê o Yoda do desenho animado que a gente quer ver? Cadê o Yoda do. Né? Exatamente. Então, se você for pensar no desenho. Cadê todo mundo do desenho animado? Cadê aquele mestre que pulou 3 km? É. Não, o Chris que matou sei lá quantos caras do conselho. É. Isso, tipo, os caras do conselho se escondendo. Cadê os caras do Grievous, cara? É, aquele episódio é espetacular. Eu acho que o George Lucas. Você tira o George Lucas da equação, Star Wars fica foda, cara. É ótimo, né, cara? Exatamente. Aí você bota ele e você tem um cavalo gritante, que é o lagarto que o. Sobe uma montada, olha só, vou seguir o cara discretamente, preciso de um veículo. Isso. É furtivo. Exatamente. E aí ele fala pro cara assim. O cara tem um piado estridente e ele fala assim: cala a boca. E o bicho obedece, mas no momento que ele solta, o bicho vai embora, né? Não precisa mais ver o surpreso. Bom, é ruim, porque não foi a pé, afinal. Bom, e aí tem, né, no final. Bom, agora temos, né, um menino, uma menina, e o que a gente vai fazer? Aí o cara falou, eu quero ter uma filha, né, eu minha esposa, né, adora meninas, né, que conveniente, ó, vou levar. Aí... Desculpa, garoto, né, cara? Se não existe nenhuma menção à mãe, à mulher do Bail Organa. Ela agora ela aparece. Coisa, é porque ele é viado, ele namora um cara, só que ele não podia falar que pega mal. Não, aparece. Ela cara. Aparece a mulher do Bail Organa. Ela aparece no final. Aparece. Segurando a Leia. Aparece? Não, e triste. Aparece. Maior loucura de George Lucas, que pegou todo mundo de surpresa. Arte Frankenstein. Arte Frankenstein. Sim, cara, porque ele ficou todo durinho, né, cara? Acho que ele não tava acostumado ainda com o corpo robótico. É verdade, ele ficou meio duro. Ele é todo esquisito, né, cara? E aí ele solta um belo... É, ele sofre um derrame, né? Ele começa a falar... Gente, eu quero melão. Verdade. Cara, será que o James Earl Jones estava com algum problema? Tava doente? Tava, direção George Lucas. George Lucas. Cara, não, não sei, assim, uma coisa que virou um hype na internet instantâneo, fizeram 1 milhão de sites zoando a parada, né, cara? Ninguém entendeu, o Darth Vader foi totalmente desconstruído, na sua opinião, nessa cena, ou vale, passa? Eu acho que Darth Vader nem apareceu no episódio 3, se a gente for considerar que essa é a única cena dele, né? É verdade, é verdade. Cara, isso foi muito deprimente. Acho que o cérebro dos grandes fãs, assim, abstrai, passa direto, não sei o que acontece. É porque a cena da construção dele, ele é legal. É legal. Clima, né? Pô, tem... muito legal. Você tem um... Não, interessante a gente analisar, né, que a roupa dele, na verdade, é uma aspirina gigante, né? É verdade, é verdade. É verdade, mas isso sempre foi, né? A gente achava até que era mais. A gente achava que aqueles botõezinhos ali, pra derrotar ele, é só apertar o vermelho que... né? Exatamente. Ele, cara, quando o Luke finalmente, né, ele se redime perante o Luke, ele ainda tá com aqueles trapos queimados colados no corpo, né? A gente que descobriu mais isso. Imagina, é verdade, marca, porque, né, a roupa, cara, foi colocada em cima dos trapos, né, bota, cara? Bota aí! 20 anos de nhaca, meu Deus do céu. Não, mas o pior de tudo não é nem a nhaca, não é nem o derrame, é o no. Eu acho que foi o nome, né? Todos os fãs disseram no. Exatamente. Foi o nisso dos fãs, né, pra coroar essa trilogia, né, os fãs gritam no. Não, assim, eu acho que só passou, assim, as pessoas não apedrejaram o George Lucas, porque em seguida vem um final muito bonito, assim. Exatamente. Né? Assim, a sequência final é acho que uma das sequências mais emocionantes, assim, por todo, né, toda a história que tem por trás, né, o nascimento do gênio, aquela coisa toda, o pôr do sol em Tatooine, puta, que é muito lindo. Que, aliás, previ, já quando terminei de ver o episódio 1, eu previ que seria o final do episódio 3, pôr do sol em Tatooine com Obi-Wan entregando a criança. Ó. Uma coisa que diz respeito aos três filmes que a gente comentou. Paternidade ou não paternidade do Anakin. A gente não falou sobre isso. Milhões de teorias. O fato dele não ter pai, dele ter sido gerado através da força. Como é, cara, que... a força é o cozinheiro da taverna, cara. Não tem outra explicação, cara. Olha, a gente não chegou à conclusão aqui que a força é a maior enganação. Ai, ai. Não, o Obi-Wan é mentiroso, é. Não, a força, no seu modo geral, é uma enganação, porque ela não faz nada. Ninguém faz nada com ela. Ela não é, a força não existe. Tudo Sim. bem, a gente aceita que a força existe, mas daí é dizer que o poder de destruir um planeta não é nada perto dela, acho que foi um pouco longe demais. Mas a força tá ali, ela levanta umas pedrinhas. Tá, é mais do que muito robô faz. É. Agora, existe a teoria de que... Quer dizer, na verdade não é uma teoria, isso, assim, eu acho que o George Lucas tentou falar essa mensagem e não conseguiu mais uma vez. Ele tem aquele papinho do Palpatine pro Anakin na ópera lá, que é uma ópera bonita, mas também não precisava daquilo tudo, né? Uhum. É o pod racer do episódio 3, né? A beleza desnecessária. Mas ele tem aquele papinho de que o Darth Plagueis... Plagueis, sei lá, foi o cara que era tão poderoso no lado negro, no domínio da força, que tinha o poder de criar vida. Uhum. Aí você para e pensa assim, por que ele falou isso? É um cara que foi criado pela força. É verdade. Né? Aí você... pra que ele falou isso, né? É. Tipo, poxa, o George Lucas não dá ponto sem nó. Tipo, o roteiro do Star Wars não é isso. É que o roteiro do Star Wars é simples. Se ele falou, é porque tem alguma coisa a ver. Ele só não soube explicar. Eu acho, eu até já discuti horas com milhões de pessoas, e as pessoas, algumas concordam, outras não, de que o Darth Plagueis, ou enfim, era o mestre do Palpatine. Sim. Que o Palpatine matou pra... pegar, porque o cara era mal, não importa o que ele matou porque era mal, que nem o pica-pau. Então, matou. O cara tinha os planos de gerar um ser através da força que fosse a essência do lado negro. Exato. Então ele pegou uma escravinha lá, que ninguém conhece, que não tem telefone, não atende em casa, e liga pra minha prima. Isso, que tipo, ninguém vai discutir se a mulher aparecer grávida, sabe? Uhum. Ninguém vai estranhar. Tipo, eu me escrevi em Tatooine. Se não foi o ato, entendi, foi qualquer outro, entendi. Sabe? É, interessante. Então ele vai lá e faz isso. Então, tipo, tá, ele foi filho da força, mas na verdade ele já é uma trama. Então, do Palpatine lá no episódio 1, chega e fala, vamos, é esse que é o cara, então vamos acompanhar o progresso dele com muito interesse. Eu acho que são pequenas deixas, uma coisa que ele poderia ter deixado mais claro, se realmente o cara, o Anakin é realmente um manequim, né, um boneco de fantoche da galerinha do lado negro. Isso não fica claro. Vamos esperar que o George Lucas nunca escreva um roteiro de Lost, né, cara? Acho que no final das contas eu cheguei à conclusão que essa trilogia, cara, o melhor que ela trouxe pra gente foram os trailers. Sem dúvida. Os trailers foram sensacionais, cara. Não, cara, olha só. Tudo que esteve orbitando em volta da trilogia foi bom, cara. O desenho animado, exato. Os fanfilmes, exato. Os posters dos fãs são os melhores filmes originais. É verdade. Os jogos são muito bons, os lightsabers ficaram mais legais, os de brinquedo, tudo ficou muito bacana, né? Em volta do filme. Foi um bom. Ressuscitou, né, na mente popular Star Wars, não só nos nossos velhos nerds, nas nossas mentes antigas. Trouxe de volta à tona, trouxe de volta as notícias, né? Foi bom. Apesar de tudo, teremos aí a série de animada, que vai ser muito legal, teremos a série live action, que espero que seja muito legal também. Eu acho que o live action é a nova esperança. Esperança, exatamente, né? Porque a animação vai ser bacana, mas a gente sabe que vai ser uma minissérie de ação, né? De porradaria, que nem foi o Clone Wars. Exato. Agora essa live action... mas eu acho que não necessariamente. Senão o episódio 2 e 3 teriam feito mais sucesso. Se fosse só porradaria. Eu acho que na série a gente tá esperando um pouco mais de diálogo, um pouco mais de trama, né? Um pouco mais de aventura e menos ação, de repente. Com certeza. Agora ele não fala sobre Vader, né, cara? Vader existe a possibilidade, né? Ele não abre esse jogo. Eu acredito assim que os personagens que usam máscaras são todos confirmados, né? Sempre a vantagem. Os de máscara e que usam anões, eles estão confirmados. É sempre uma presença obrigatória. Agora, então Darth Vader, eu acho que é óbvio, não tem como você fazer uma série Star Wars e não botar Darth Vader. Ainda mais na era do crescimento do Império, quando o Vader tá caçando Jedi e aquilo tudo. Vai sair um jogo agora, passado nessa época, então acho que a série talvez tenha um pouco a ver, não sei. Mas Vader, Imperador, certamente tem suas participações, embora provavelmente aparições apenas, eles têm lá, né? Apesar dele falar que a saga dos Skywalkers acabou, né, cara, tem que ter. Senão ninguém... Mas o cara tá ali, né? As pessoas vão ficar pulando no sofá esperando ele aparecer, né, cara? Mas ele deve ser tipo aquele chefão de final de fase, né? Que você vai passar. Exato. O último capítulo da primeira temporada, alguma coisa assim. Isso, aí ele falando assim, yes, master, e acaba a temporada. Exatamente. É só isso. Exatamente. Mas então é isso, falamos de trilogia nova, esculachamos e falamos bem, etc. O Henrique Granado, que é o Apocalipse, ele vai falar sobre um evento vindouro da Conselho Jedi do Rio de Janeiro. Na verdade, ele vai falar sobre tudo. Fale sobre o conselho, exato. Né? Explique, fale com as pessoas que pegam suas carteirinhas. Isso, fale. O Conselho Jedi é um grupo que já existe há 10 anos, né? Desde 97. Ele surgiu com esse frisson da Special Edition e perdura até os dias de hoje, né? Então, desde 99, o Conselho faz a JediCon, foi um evento prestigiado aí pela galera do Jovem Nerd, na edição carioca, na edição paulista. Foi bom pra vocês? Muito legal. Foi pra nós. E o Conselho, além da JediCon, que é um evento anual, que é uma convenção, né, de nível nacional, ele realiza encontros mensais, onde a galera... vai bater papo, vai falar bem, vai falar mal, vai mostrar a revista importada que comprou e ninguém mais tem, e vai mostrar o bonequinho que tinha quando era criança, tô brincando, tá? Não levem que eu não vou olhar isso. Mas enfim, a galera se reúne pra bater um papo, tomar um chope, um refri pra quem não bebe, ver um filme, às vezes a estreia de um filme a gente vai, e excepcionalmente esse mês a gente vai fazer um evento conjunto com a Expo Vídeos, que é um evento realizado por um membro do Conselho Jedi, que é o Felipe Trota. Ele realiza já há alguns anos, acho que desde 99, se não me engano, a Expo Coleções, que é uma exposição de action figures e de colecionáveis do Star Wars, né? E agora ele vai fazer a Expo Vídeos, que são vídeos colecionáveis também, né? São making-offs antigos e raridades que a gente não acha no YouTube. Então vale a pena para quem quiser assistir. É, a programação tá toda no site do Conselho Jedi Rio de Janeiro. O endereço é o site? www.jedairio.com.br. A programação tá toda lá, quem quiser acompanhar. Vai ser no dia 24 de março, próximo dia 24, a partir das 10h30, no Espírito das Artes, na Cobal do Maitá, Botafogo. Excelente. Ok, quem quiser acompanhar, www.jedairio.com.br, tá tudo lá. Muito bem, muito bem, muito obrigado a presença do Henrique Granada aqui do Conselho Jedi. Eu que agradeço a oportunidade. É, aqui, pra quem não reparou, o Vince Gluto já saiu fora desde o último bloco. Já vazou. O papo tá bom, mas eu tenho que jantar, né? Eu tenho mais o que fazer. E é isso aí, esse ano teremos vários netcasts sobre Star Wars, que é aniversário de 30 anos. O próximo, em breve, sobre trilogia clássica. Não, trilogia clássica, eu acho que merece ainda um netcast por filme. Vamos ver, vamos ver. É por isso que você é o convidado e nós somos os donos do site. Por isso que você não será convidado.